Eso que era un tema vida feliz con você. Será que é tão difícil se me entender? Eu só quero ter uma vida feliz com você. Será que é tão difícil assim me entender? Eu só quero ter uma vida bastante confortável. Só quero ser um cara amigável. Você insiste em não compreender. O que foi que eu te fiz pra você não me querer?